Warpside. Salve, salve galera, aqui é o Bruno do Rockside.com e eu não tenho lado. Aqui é o Duda e é time Capitão América. E aqui é Bruno Barata e o Homem-Aranha parou a internet. Então, rapaziada, hoje nós estamos aqui reunidos novamente para fazer, até para atender a turma aí que me encontra e me pergunta muito sobre esse filme do Capitão América, agora Guerra Civil. E todo mundo está com uma dúvida que muita gente não conhece. Eu mesmo não sei tudo, sei muito o básico, mas achei legal fazer um podcast sobre isso, né? E nesse episódio nós vamos matar um pouco a curiosidade do pessoal a respeito da história das HQs, né? E vamos fazer uma comparação com o que deve ser o filme, né? Falar basicamente sobre isso. É, lembrando que o filme não vai ter nada a ver com a HQ, tá? Vai levar só o nome. Lembrando que será especulação baseada em porra nenhuma. Não, que não... Que não vai ter nada a ver, eu te afirmo aqui, eu não tô nem especulando. Bom, o que importa é que tem time Capitão América e time Gama de Ferro. Resumidamente é isso. É o seguinte, a maioria já pega direto na série, né, Guerra Civil, que é desenhada pelo Steve McNiven e Mark Miller, que é o escritor. Só que o importante dizer, cara, que antes da Guerra Civil teve uns fatos de relevância que culminaram nesse ato de registro, né, que é a questão maior do HQ. Você pode, até o Barata vai lembrar, que é aquela HQ Guerra Secreta, que ele gosta pra caralho. Mas a Guerra Secreta foi uma das, começou uma das, mesmo, né? Com a Guerra Kree-Skrull lá. Foi lá que os Illuminati se reuniram pra fazer o que eles fazem. Manipular os eventos. Não, eles queriam estar preparados, porque lá eles não podiam confiar em ninguém. Foi tipo uma invasão secreta, né? Tinha Skrull infiltrado na galera. Eles queriam formar um grupo que eles pudessem confiar entre eles, assim. Mas tinha que ser secreto, nem as famílias, ninguém podia saber. As maiores mentes do universo Marvel, né? Que é o Homem de Ferro, o Senhor Fantástico, o Doutor Estranho, o Xavier, Namor, o Raio Negro e o Pantera Negra. Só que o Pantera Negra recusa. Uhum. Essa história eu dei uma lida, né? Eu achei ela, eu gostei muito, cara. Achei muito o desenho. Essa história é melhor pra quem quiser entender, assim. Ela cita todos os eventos que aconteceram do ponto de vista dos Illuminati e dali mesmo sai a Guerra Civil. Termina com o Tony Stark dando notícia que aprovou a lei de registro. É importante até ressaltar antes de falar da lei do registro, né, da Guerra Secreta. Seria mais ou menos a operação tipo Black Ops que o Nick Fury tinha preparado. Ele juntou uma equipe, seria ele, a Viúva Negra, Demolidor, Homem-Aranha, Wolverine, Luke Cage e Capitão América, se eu não me engano. A ideia seria depor a primeira-ministra da Latveria. Parece que ela estava financiando vilões de merda, vilões de quinta categoria e equipando os caras, né? É, qualquer vilão que usasse qualquer coisa tecnológica estava sendo financiado por lá. Exatamente. Mas esse HQ dos Illuminati, é legal te comentar aqui que tem dois detalhes aí que é interessante. Em termos de ação, né, também. Um é que o Namor tá um babaca profissional. Não, mas ele é um babaca profissional. Ah, eu gosto pra caralho dele, como personagem. Não, aquele soco que ele deu no Homem de Ferro, então, puta que pariu. Valeu a HQ toda. Barata lembra. Lembra. Ele fala... Eles estavam discutindo com relação ao Hulk, não era? É, aí o Homem de Ferro fala que todo mundo tava dando opinião que ele tinha que respeitar alguma coisa, assim. Que era todo mundo igual ali. Ele fala, isso. Não, eu não sou igual, não. Eu sou rei. Aí o Homem de Ferro fala, não, aqui você não é, não. Aí a cena seguinte é o Homem de Ferro voando pela pela janela, assim, caindo no mar, e o Namor só não matou ele que a galera separou lá. É. Então, mas isso é um perfil de babaca profissional. É, mas tudo que ele falou aconteceu. Ele falou: vocês vão foder o Hulk, ele vai voltar, vai foder vocês e ele vai ter razão. Aí vocês não me procuram depois disso. É, ele fala mesmo. Não deu outra, porque até mencionando o Hulk aí, né, a questão foi um incidente que o Hulk perdeu o controle e destruiu quase a cidade inteira de Las Vegas, né? Isso. O Quarteto Fantástico segurou ele. Aí a maioria desses Illuminati resolveu banir ele pra fora do planeta. Jogar ele num planeta inabitado, que aí ele não ia poder machucar ninguém, nem ninguém machucar ele. Ele ia ficar, na teoria, em paz, né? É, mas não foi o que aconteceu, né? Que veio a planeta Hulk. É até interessante falar, quem tiver interesse, cara, além da HQ, tem uma animação que foi lançada direto pra DVD e Blu-ray, que é muito maneira, cara. Boa, mas é a revista é muito melhor, é muito resumida essa animação. É muito mais completo. É muito mais completo. É boa também, pra HC, essa animação, é. Sit down. Final warning. I could do this all day. Esse daí, até agora, nós estamos falando de uma espécie de prólogo, né? Dos que a gente está falando dos eventos que antecederam a lei de registro. Uhum. Aí, além da Guerra Secreta e do planeta do Hulk ser banido, cara, vale mencionar também aquela inimigo do Estado do Wolverine. E também do Mark Millar, que o Wolverine ele é todo arrebentado no início. Eu nunca lembro o nome daquele cara, barato. Aquele que... Também não lembro, não, cara. Eu confundo ele com aquele... Morgul, alguma coisa assim. Morgul, um troço assim. Eu confundo ele, mas eu acho que não é não, cara. Acho que o Morgul é aquele cara do Homem-Aranha, que eu sempre confundo os dois. Que o cara é tipo um vampiro, assim. O cara é muito sinistro. O cara arregaçou o Wolverine. Aí o Tentáculo fez aquilo que eles pegam um agente, um guerreiro, assim, meio que ressuscita e reprograma ele. Ele estava usando o Wolverine como uma máquina de matança. A história é muito boa. Cara, é muito boa. É muito massa velho, mas é muito boa. É massa velho pra caralho, mas é muito foda, cara. O Wolverine ali é sangue nos olhos, cara. Ninguém para ele, não. Também faz parte... Pipocão, assim, a revista. E tudo também ainda fazendo parte dos eventos que ainda vão, né? Isso, não, isso tudo somando. Ele só tava dando merda. Teve essa guerra aí que os caras usaram o herói pra estar financiando o vilão. Os heróis invadiram a Lativeria. O Hulk destruiu tudo. Aí foi só enchendo o saco do povo, assim, né? Os caras só estavam fazendo cagada atrás de os cagada. Os heróis agindo sem registro nenhum, sem controle, né? E aqui é negócio. Tem baixa de guerra, né? Tendo muito efeito colateral, né? Isso. Exato. Muita destruição, muita morte. Aí começou a... Aí culminou mesmo antes do negócio de Stanford lá também, quando eles estavam planejando essa lei de registro, o Tony Stark estava como alguma coisa política, não sei, era como conselheiro do presidente, alguma coisa assim. Aí ele vai e leva até o Peter Parker pra ir numa audiência que ia ter pra fazer passar. Aí durante a audiência de registro, um inimigo... O Homem de Ferro Dínamo Escarlate, uma coisa. Chega arregaçando, o Homem-Aranha até para ele e tal. Mas aí no final da revista mostra o Tony Stark indo lá e pagando ele. O Tony Stark pagou pra ele atacar a parada pra apressar a lei de registro mesmo. Eu tava lendo essa. Eles estavam numa reunião, aí pergunta uma coisa pro Peter, aí o Peter. E um detalhe que eu achei sem necessidade, o Homem-Aranha tá tipo funcionário do Tony Stark, chamando ele de chefe e tudo, cara. Tá muito... Inclusive ele usa aquela, já usando aquela armadura que o Tony Stark fez pra ele, né, aquela do... Escrotíssima, aquela. É. Já viaja na HQ agora, acho que é a Mary Jane que vai usar, mas enfim. Nossa senhora. Vale a pena, não, é que a Mary Jane trabalha o Tony Stark agora. Nossa senhora, de novo. Eu não sei porque eu não leio mais mensal, cara. Há muito tempo. Praticamente só compro. Eu também não, desde a Guerra Civil, que eu não leio nada de mensal. Depois que teve aquela pataquada lá. Depois a gente fala isso do Homem-Aranha. Senão a gente acaba fugindo muito assim. Mas é importante mencionar nessa questão dessa revista do Homem de Ferro aí. A frase épica do Homem-Aranha, né, barata? É do Homem-Aranha, na verdade. Do Homem-Aranha, quando ele bota o dínamo vermelho pra fugir. Como é que é? Ele não lembra. Ele fala, tem que falar alguma coisa impactante. É isso mesmo, hein, Bruno? É tipo assim, o Homem-Aranha derruba o cara no meio da galera ali e o cara fugindo. O Homem-Aranha, aí mostra o balãozinho dele pensando. Falei, cara, agora é o momento que eu tenho que pensar numa frase de efeito que nunca será esquecida. Aí para se o cara ir embora. E não volte aqui nunca mais! Só que aí eles usam isso aí. Do Homem-Aranha. Aí eles usam isso aí pra apressar a lei de registro. Ah, aí quando o Homem-Aranha chega em casa, assim, ele chega fudidão lá, que viaja, volta pra Nova York, aí ele dorme assim na frente da televisão, aí no jornal já passa a parada de Stanford lá. Que teve aquele incidente, né? Isso. Que aí que já... a merda foi jogada no ventilador. Aí eu... culminou mesmo. Então, vamos fazer só um resumão, né? Então nós falamos de uma espécie de prólogo, né? Que são os eventos que foram encaminhando para a saga da Guerra Civil. E o evento principal que marca o início da saga da Guerra Civil foi o evento de Stanford. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos dar um comenta aí. Basicamente, o que vai ser a Guerra Civil? Mas o evento de Stanford já foi dentro da Guerra Civil mesmo. Essas sagas todas que a gente falou foi só pra minar a confiança que a população tinha na galera super poderosa, assim. Uhum. É por isso que eu comentei. Então, vamos separar como se isso fosse um prólogo, né? É um prólogo. Todos os eventos que levaram à Guerra Civil. Isso, e a Guerra Civil, o evento de Stanford é a marca do início da Guerra Civil. Mas essa lei de registro, ela já é falada há muito tempo, antes da Guerra Civil. A Guerra Civil, assim, o acidente de Stanford foi a gota d'água, assim. Foram os 20 centavos da parada. Essa referência aí... Essa foi a melhor, cara. Aí, mas você quer que fale o quê? O que que é a guerra... Porque essa lei de registro, isso aí não foi surpresa. Na Guerra Civil agora tem lei de registro. Por causa desses incidentes todos, eles já estavam passando, tentando passar essa lei que falava o seguinte, toda pessoa... tivesse algum poder, algum dom lá que eles falam, teriam que revelar a identidade, se caso tivesse uma identidade secreta, teria que revelar a identidade e se registrar junto à SHIELD. Seria um funcionário do governo, na verdade. É, trabalharia para a SHIELD sob supervisão da SHIELD. Receberia salário, 13º, férias, direitos trabalhistas mesmo, seria funcionário mesmo. E seria treinado. Seria treinado. Só que a galera, muita gente não queria, porque isso ia mostrar também durante a revista dos Vingadores, dos Novos Vingadores lá, que a SHIELD estava mega corrupta, assim, depois que o Nick Fury saiu, ele saiu até inclusive por causa da Guerra Secreta lá, ele teve isso que mesmo vazar, por causa dessa merda que ele fez de invadir a Latveria por conta própria, sem consentimento dos Estados Unidos. Então... aí ele sumiu, aí depois disso a SHIELD foi ficando mega corrupta, assim, toda cheia de bandia, a Hydra tava dentro dela, tava dando uma merda. Coisa usando... que não é no filme, que na HQ quem sumiu foi a Maria Hill, que é escrota pra caralho. É, a Maria Hill é uma mega, se achou o namoro escroto, você tem que ver a Maria Hill, como é que é babaca. Ela é babaca pra caralho. Maria Hill que começou, na verdade, a Guerra Secreta, que o Capitão América não falou nada, ela mandou os caras metralhar o Capitão América. Eu li América. esse trecho aí. Ela é escrotíssima. Já manda todo mundo apontar a arma e ele fica advertindo. Se você fizer isso, não vai dar certo, né? Já era. Aí não vai ter volta mais. Então a galera estava contra o registro, mas porque além dessa parada de ter que revelar a identidade, é a merda que dá. Você revela a identidade e os caras vão atrás da sua família. Sabe quem você é, sabe seu endereço. Uhum. Então, até o Homem-Aranha menciona isso, né? Eu tiro minha máscara aqui, eu chego em casa, eu tô octópus e Duende Verde, matando minha esposa e minha avó. Minha tia, aliás. Isso é importante a gente fazer esse limite, né? Porque O contra-argumento era disso, que não ia revelar pra todo mundo, ia ficar no banco de dados da SHIELD. A SHIELD quer cuidar de tudo. Os caras, não, mas a SHIELD tá não podre é confiável, por dentro. Né? Assim, ela tava cheia de agente da Hydra mesmo infiltrada. A Mulher-Aranha mesmo era agente tripla, assim. Ela trabalhava pro Nick Fury, pra SHIELD e pra Hydra. Uhum. Não, então, é a marca... Mas ela, no final ela respondia direto pro Nick Fury mesmo, né? Só o Nick Fury dela sabia que ela... que ela trabalhava pra Hydra só... Então, e ela ficou na merda que ela trabalhava pro Nick Fury. O Nick Fury sumiu, ela se fudeu. Ela não tinha mais o que passar pra Hydra e a Hydra cobrando ela. Uhum. Então, e depois que a galera descobre que ela era agente infiltrada, só o Nick Fury podia provar. O Nick Fury ninguém sabia dele. Tá sumido, né? Foi quando a Maria entrou no comando, né? A Maria Hill pegou a... Que é mais ou menos o que tá no filme agora, né? Porque depois do Capitão América 2, o Nick Fury meio que tá... Uhum. Faz isso. Não, mas né? Ela trabalha pra ele no Vingadores 2, mano. Mas, cara, o filme não vai ter nada disso. O filme ninguém tem identidade secreta. Então eu não sei em que vai rolar esse... Parece essa questão de você botar... limitar a atuação do personagem, do herói, né? Eu acho igual que assim, você vai ter que trabalhar pra SHIELD e acabou. Igual era no Vingadores 1, assim. Mas é que é negócio, por exemplo, o Capitão America fala, ele vai passar por uma situação, ele não vai poder fazer nada. Ele só vai poder fazer ali se ele for mandado resolver aquilo. Ah, se ele for, se ele tiver a ordem, vai fazer. Não, e tem outro detalhe, que é o que marca mesmo o conflito, é que quem não aceitar isso, além de ser um negócio arbitrário, passa a ser criminoso, deixa de ser... Automaticamente, a lei vai entrar meia-noite. Se 11h59 você não tiver assinado, você tá preso. Se a gente pegar, você tá preso. Você já vai ser preso. Então você automaticamente não tem como escolher. Se você não... a sua liberdade não vale nada. Porque ou você faz ou você vira criminoso. Não, você poderia abandonar, mas se te pegassem agindo, você podia assim, tá bom, não quero mais não, vou ficar em casa... Um paralelo interessante com isso aí, o que acontece no filme dos Incríveis, se vocês lembrarem, né? Exato. Do Cavaleiro das Trevas também, do Frank Miller. Cavaleiro das Trevas também. Aconteceu um expurgo, assim, de super-herói, o Batman volta e o presidente manda pegar, o super-herói pegar ele. Sit down. Final warning. I could do this all day. A gente tá até avançando já falando de Resistance, mas é bom de voltar o que aconteceu em Stanford, né? Que foi isso. Stanford foi a gota d'água. Eu estava explicando que esse papo da lei de registro já rolava antes. Uhum. Os argumentos são maneiros, cara. A Maria Hill tem uma revista do Homem-Aranha. Eu acho que até essa que ele vai lá pra essa reunião lá com o presidente, ela fala assim, ó, Duende Verde fugiu e matou 10 caras. Ela tá conversando com outra gente, sim. Aí fala assim, quando que isso vai passar a ser culpa do Homem-Aranha? Aí o cara fala assim, ué, tem a ver o com as calças, o cara prendeu ele. Pô, não, beleza, ele prendeu a primeira vez, e aí? Ele prendeu, bateu nele, fugiu, matou mais 10. O Homem-Aranha teve ele na mão, ele prendeu ele de novo, e aí? Bateu, o Homem-Aranha podia ter acabado com isso a hora que ele quisesse. Quando que isso vai passar a ser culpa dele? Os caras, não, nada a ver. Aí fica nesse jogo sempre assim, uma visão de um time e a visão do outro. É importante mencionar também, até que a gente até passou um pouco do assunto, em relação dos eventos anteriores, vale a pena citar, né? Vingadores A Queda e depois Dinastia M, né? Isso aí tá incluído também, né? Dinastia M, caso o Bruno saiba, só pra lembrar, é que ela é um surto que teve da Feiticeira Escarlate. A mulher, simplesmente, o poder dela é mais ou menos controlar a realidade, vamos dizer assim. Alterar, né? Ainda é a mais mamata do mundo, assim. Então, aí a parada é... O surto dela, cara, praticamente sobrou só 100 mutantes no mundo. Ela falou, né, chega de mutantes, aí sobraram 108 mutantes. Não nascia mais mutantes. Quem era, ficou, quem... Foram poucos que continuaram com os poderes. Magneto, se não me engano, perdeu os poderes. Não, Magneto perdeu, não. Não, Magneto perdeu, não foi aquela questão até daquele não, cara que veio... O cara que veio do espaço com o poder de vários mutantes. O Magneto chega no final, falando que ele que é a guarda da mulher. Ele chega lá no lixão, lá em Genosha, onde eles estão lutando. Sobrou de Genosha. E esse Genosha também entra na parada, nos eventos prévios, assim, o massacre lá de Genosha. Cara, Genosha é uma parada tão maneira, né? Nunca aproveitaram em filme do X-Men, cara. Sit down. Final warning. I could do this all day. Então agora, vale a pena mencionar com mais detalhes o incidente de Stanford, né? Incidente é uma palavra leve, né? Comparado ao que aconteceu. Tá tendo um reality show de um grupo de heróis dos Novos Guerreiros, né? Speedball, Radical, a Namorita. E outros que eu não tô lembrando o nome agora. Que é sobrinha ou primo do Namor, né, Barato? É prima. É prima. Então... Aí os caras, pô, tão um tempão brigando por audiência, né? Audiência do programa merda, que os caras ficam pegando batedor de carteira, trombadinha, flamenguista, só coisa assim, né? Aí os caras acham numa casa lá vilões mais relevantes. Os caras já enfrentaram os Vingadores. Inclusive o Nitro. O Nitro é um mutante que a habilidade dele é gerar uma explosão. Ele concentra energia e causa explosão. Ele já tinha algum evento envolvendo ele antes desse... Não, tinha assim, é um vilão... Essa galera toda, os Novos Guerreiros, esses vilões, é tudo de terceiro escalão mesmo, assim, os caras. Não, mas esse cara da explosão, ele parece que ele já tava sendo procurado, não tava? Não, na verdade, todos eles eram foragidos. Todos eram procurados, mas... Mas por qual motivo? Assim, ele foi no top 10 dos procurados. Se explodir em vários lugares. Ah, então ele tava, todos estavam foragidos, eles estavam nessa casa que eles invadem. Tipo assim, os caras estavam escondidos nessa casa. Eles foram e acharam eles ali. Os caras estavam todos moitados ali. O barato vai até lembrar que no início daquela fase do Demolidor, quem causa explosão no tribunal é o Nitro mesmo. É, o Nitro. Então. É, o Nitro tá tipo que fazendo... tipo uma arma de destruição em massa descontrolada. Só que é o seguinte, ele tem o controle, o poder dele, só que a explosão dele não é tão significativa. Tem um campo de que atinge, mas tem um detalhe que a gente menciona até depois. Essa explosão dele foi maior do que o normal dele. Bem maior que o normal. Aí é o seguinte, começou a briga ali, né, e gravando os nossos guerreiros falando, que ali vai dar audiência pra caralho e tudo mais. E eles são avistados. Aí começa a porrada, eles partem pra cima sem controle nenhum, sai derrubando um por um, fazendo pose, falando frase de ação pra câmera, né? E alguém comenta antes deles invadirem, alguém comenta que eles não, que era pra eles não chamar os Vingadores, fazer alguma merda, assim, que era, eles eram peixe pequeno pros caras, assim. Tem esse comentário, sim. E eles conseguem derrubar os caras, normal. Aí o Nitro fugindo, a Namorita vai dar uma porrada e joga ele num ônibus. Isso. Aí é que dá a merda que ele fala, minha filha, você tá mexendo com peixe grande agora. Aí ele vai e gera explosão. Exato. Cara, destruiu não sei quantos quarteirões, morreu cerca de 600 pessoas. 600 crianças numa escola lá. Aliás, isso, 600 crianças só numa escola que tava ali do lado. Você imagina o resto. É. Aí foi o pontapé. Aí fudeu, não teve jeito. Aí depois a corda já pros heróis tentando ajudar ali na salvar se tinha sobrevivente, né? Mas ali já começa, né? Exatamente. Isso. Mas ali já tem sentinelas. Isso. Não, porque os mutantes estavam ajudando. Aí naquela época lá os mutantes não podiam sair da mansão Xavier, não. E a mansão era toda cercada de sentinela. Exato. Até porque ele vem da Dinastia M, do Wolverine, que a gente mencionou até pouco tempo atrás. Obrigado. Aí já começa de novo aquele medo dos mutantes, né? Uhum. Que é um negócio que sempre teve em evidência, né? Aí dali começa aí a regra de registro que o Barato tinha mencionado. Ali não teve volta, cara. Aí começaram discussões, né? Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Se eu não assinar isso, vou ser caçado. Aí começa meio que separar os dois, né? Aí aparece, corta pro Capitão América no porto da SHIELD, né, Barata? O Homem de Ferro e o Capitão América já discutem isso lá, né, enquanto estão ajudando os bombeiros lá a retirar os escombros. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Essa, em relação a essa... Né, como é o evento que marca o início, né, da Guerra Civil, por causa da polêmica, né, de muita morte, de civil, de criança, essa... tem um HQ, eu não lembro qual, mas é... retorna o tema que já estava sendo explorado, né, da perda da privacidade, até quando, que inclusive pela época que foi publicado a Guerra Civil, é mais ou menos com a época que aconteceu os atentados terroristas, né, ou pelo menos estava assim, aumentando os atentados terroristas no mundo nosso mesmo, né, das Torres Gêmeas, os atentados na Europa, na Espanha. E levantou aquela questão de novo, se não é melhor perder a liberdade em troca de segurança, ou é melhor ter a segurança. E tem até uma comparação muito legal, não sei qual HQ que tem, que alguém compara, fala isso, né, que é melhor a gente se revelar e trabalhar para o governo, ser registrado. Aí eu acho que é o Wolverine que fala que... teve que ele conheceu alguns amigos dele na Alemanha, nazista, que também acharam que era uma boa ideia se registrar para o governo, que eram os judeus, né? E o resultado a gente sabe, e isso nós estamos falando que é real, né? Uma história real, né? Eu achei muito legal ele ter inserido na HQ um fato real, né? Terrível. O Wolverine, né, cara? É aquela história, ele pulava de paraquedas com o Capitão América na Segunda Guerra, né, cara? É, isso aí. Ele é foda, né, cara? Acho que era, chamava ele de Joe Sortudo, alguma coisa assim. Não sei o que Sortudo, que chamava na guerra. Que foi antes de perder a memória, de entrar no Arma X e tudo mais. Sempre voltava vivo, né? Não, é que ele pulava, aliás, pulava de paraquedas, sem paraquedas, né? Ele e o Capitão América. Eles pulavam sem usar paraquedas. Ele tinha fator de cura e o outro super soldado, né? Fala aí. Não, aí voltando, a gente tava falando do... Aí cortou pro Capitão América sendo chamado na SHIELD, né? Ah, eles discutem entre eles, reúne todo mundo lá na. Não sei se é na mansão da. No edifício Baxter lá, ou no. Ou na base dos Vingadores, fica todo mundo discutindo aí, vai, não vai, como é que vai ser, não sei o quê. Aí depois que mostra essa cena aí do Capitão América. Ah, aqui com o Capitão América. A Maria Hill já querendo impor essa questão do registro. E queria que o Capitão América fosse o agente da SHIELD. Que ele tomasse a frente nessa, né, de exigir assinatura ou registro de todo mundo. E caso se negassem, seria tido como criminoso. E seria encarcerado. Pô, uma cena maneira pra caralho. Que na minha cabeça é maneira pra caralho. Que são 3 ou 4 quadros apenas, né? Não, mas é legal, sim. Então, ela mandou todo mundo atacar ele com tranquilizante, né? E ele fugindo, derrubando todo mundo, ele pula em cima do caça do cara pra fugir. Isso. Não, e ali ele já fala lá, ó, não vai dar merda, ninguém, tem uma galera que não vai querer registrar e eles vão estar certo, porque a família deles vão ficar em risco. E ela botando uma pressão do nada, assim, sendo babaca mesmo. Ela é muito escrota, cara. Ela manda todo mundo apontar pra ele, se o cara não tá fazendo nada, cara. Ele só falou que não ia dar certo. É, essa cena aí eu li também, esse HQ eu li, essa sequência. Ela manda atacar, ele derruba os agentes e foge, aí dali ele já é considerado foragido. Exato. É. Ele seria tipo o exemplo, né? Ele até tem um comentário antes de encontrar com ele, que essa Maria faz, eu não tô lembrando os detalhes, mas ela revela um pouco que dá a entender que ela queria ele como um exemplo, tipo, ele é o líder, né? Ele... É, se eles aderissem, todo mundo ia aderir. Uhum. Aí, porque afinal ele leva as cores da bandeira, né? O símbolo. Isso. Aí depois, qual que é a coisa mais importante aí depois dessa sequência? Ah, o Homem de Ferro também, antes disso, ele tava com a culpa lá, que uma mãe das crianças que morreram lá bota uma culpa fodida nele mesmo, falando que o... No enterro, ele vai no enterro. É, ele vai no enterro, a mãe fala que ele é o favorito do... O herói favorito do filho dela, que não sei o quê. Que é aquele negócio do governo botando pressão nele, que ele tava um assessor de alguma coisa lá do presidente, aí ele acaba ficando pró-registro. Ele é ministro da defesa, eu acho que ela fala. É, a Maria Hill fala com ele, ó, o Capitão América fugiu, não sei o quê, foragido. Ele fala, não... Lá o Capitão América com a gente. Termina até a primeira edição assim. Exatamente, exatamente. Desde que a gente resolve. Aí nós já estamos entrando no agravamento da Guerra Civil. O legal da Guerra Civil mesmo era você ler a principal e ver o desdobramento nas HQs mensais, porque não aprofundava tanto assim a HQ, a HQ da segunda já pula um monte de evento, assim, já pula pra uns dias na frente. É porque roda o mês inteiro, né? Aí vai pra Homem-Aranha, Vingadores. É, tudo que aconteceu lá na revista Homem-Aranha mostrava como que aquilo afetou o Homem-Aranha, o Capitão América, o que afetou o Capitão América. Uhum. Dá pra você ler tranquilamente as 7 edições, você entende tudo e é maneiro. Mas é tipo uma versão estendida, assim, se você for ler a. E o Barato deve lembrar, né, que até o Deadpool entra na Guerra Civil também, né, que tipo assim, alguém chega pra ele e dá um distintivo pra ele, né. Eu não lembro do Deadpool na Guerra Civil, não. Você não lembra não, cara? Naquela época, a gente até comprava alguma coisa outra mensal, que eu colecionava, naquela época ainda, a Demolidor, que acabou com a do Sam Murdock, né. É, muito. E tinha do Wolverine ainda, que eu comprava do Wolverine porque tinha que ir pro Deadpool nela, você lembra? É, eu não colecionava mais, mas aí quando foi publicado no Brasil eu comprei a Guerra Civil e comprava o Homem-Aranha e o Novos Vingadores, só pra acompanhar o Homem-Aranha mesmo. Então, é isso aí, aí tipo assim, chegaram pra ele, cara, falando, não, quero trabalhar com não sei o quê, mas a única coisa que queria é um distintivo. Então, ele não queria fazer nada, só o distintivo. Ele só queria um distintivo. É muito babaca, cara. Ele acha mesmo. Aí o Capitão, realmente, depois dessa parte, começa a ter aquela divisão das equipes, né? Os Vingadores, não, os secretos. Já, né? Eles começam a agir clandestinamente. Eles forjam uma identidade secreta nova pra eles. E eles se escondem num dos bunkers que o Nick Fury tem. Que ele tem uma porrada de esconderijo que ninguém sabia, só o Nick Fury sabe. Isso nós estamos falando. Do... Ah, nós estamos falando do grupo de heróis do Capitão América que são contra o registro. Contra a galera contra o registro. Eles começam a agir na clandestinidade. Como assim? Eles continuam fazendo ato heróico ou isso. Só... Continua. Só que aí eles fazem identidades secretas novas pra ele. Nick Fury arruma uma identidade nova pra todo mundo. Ele continua sendo Capitão América, mas a civil dele é um canador. Não é mais o Steve Rogers, por exemplo. Uhum. Muda o visual, o disfarce. Continua sendo Capitão América, só que a identidade do Capitão é conhecida por todo mundo. Ele anda normalmente, ele é conhecido por todo mundo. É só que mudou, é um novo nome, uma nova aparência. Os outros heróis são assim também. Aí tem algumas HQs desenrolando eles na clandestinidade. Qual que você acha que é importante aí comentar? Não, eu acho que dá pra você ler as 7 edições mesmo e você acompanhar o que você quiser. Igual eu acompanhava só Homem-Aranha, que eu queria saber o que aconteceu com a mulher Hulk, essas porra, eu queria saber só do Homem-Aranha mesmo, que era o que eu acompanhava. Até porque o Barata vai lembrar do Wolverine, era aquele cara que desenhava mal pra caralho. Nossa senhora, era chorar mesmo sair do Wolverine, cara. E teve aquela questão que o Nitro explodiu, Bruno, perto do Wolverine, cara. Sobrou só o esqueleto de Adamantio. E o Wolverine se recuperou ainda. Não sobrou nenhuma célula, sobrou só o esqueleto. Mas o Tony Stark, a galera, o Reed Richard e o Hank Pym, eles estavam fazendo prisão pra essa galera, sabe? Eles estavam planejando a prisão 42, que eu acho que até que é aquilo que aparece no trailer do Capitão América lá, o Homem de Ferro no trailer fala assim, acho que a gente precisa de supervisão e eu tô dentro. Aí mostra uma prisão saindo debaixo da água, assim, uma base. É ali assim. Que, por exemplo, deve estar preso o Abominável, por exemplo. É, ou ali, aquilo ali é a balsa, uma prisão que tem lá, ou é a prisão 42 mesmo, que eles vão fazer na zona negativa. Ah, tá. A gente até falou um pouco aqui atrás com relação à explosão do Nitro, a gente não mencionou, né, Barata? Que a explosão ali tava sendo mais poderosa, que ele tinha usado aquele... Então, mas isso aí é desenrolado na revista Wolverine, que ficou todo mundo nessa briga aí, quem vai apoiar registro, quem não vai, e o Wolverine falou assim, vocês estão brigando aí em vocês e o cara lá que explodiu tudo, que ele vai sair fora, aí ele vai atrás. Vai caçar o cara. É, isso nessa sequência aí. Ameaçar o do Wolverine. Isso é do Wolverine. E é legal porque tem duas HQs que repetem essa história do Wolverine, ele é no edifício Baxter, eu acho. Na HQ do Wolverine conta esse comentário, reproduz exatamente igual, só que com um traço de desenho diferente, né? O do Wolverine, você falou que cara desenha o Wolverine igual um chatola, assim, meio... É estranho pra caralho. Tá deformado, todo mundo é todo deformado, assim. No... É, o Wolverine quando grita, cara, a boca dele parece, cara, tipo assim, fica praticamente no calcanhar. É, sabe? É bem japa, a parada, né, muito, assim. Muito desproporcional. Muito desproporcional a arte do cara. Estranho pra caralho. Na revista do Wolverine fica... Ele descobre lá que esse negócio do Nitro e desses vilões era uma companhia de... Uma construtora que financiava, porque ele causava esse estrago todo. Pra reconstruir. Aí eles que pegavam o contrato pra reconstruir. Uhum. E a explosão do Nitro foi maior porque o disco do Dia falou, ele tava usando uma droga que rolava lá no universo Marvel, assim, que era o hormônio de crescimento mutante. Uhum. Que amplia os poderes de quem já tem a habilidade, e se você não tem, pode gerar alguma Você ganha habilidade, é hormônio mutante mesmo, você toma e você ganha algum poder, e se o cara já tiver poder, extrapola muito o poder do cara. Nessa explosão do Nitro e a Namorita morre? Morreu, só sobrevive o Speedball. É, acho que era só esse mesmo que vai ter importância depois, né? Que o Speedball ele vai preso depois, né, Barata? É, se fode, a opinião pública assim quer que ele seja linchado, quer que ele se foda mesmo. E até ele muda o visual depois, né? Acho que não em inglês. Suplício, é suplício em português. Ah, suplício. É penance em inglês. Ele fica todo sinistro, cara. Ele veste uma Iron Maiden, assim, ele fica dentro de uma roupa que é cheia de prego, que ele fala que cada prego representa uma vítima da explosão lá dos 600. Ele fica meio parado. Fica depressivo, velho. Ele fica loucaço. Vira emo, né? Mais ou menos isso. Sit down. Final warning. I could do this all day. Mas aí essa parada da edição 2 aí fica nisso. A galera pró-registro, contra o registro agindo clandestino. Basicamente, então, é só eles sendo perseguidos e fazendo ato heróico. Isso, e cada um recrutando Capitão sim. América, cada um, o Homem de Ferro tentando recrutar mais gente pro time dele e o Capitão América pro dele. Inclusive eles vão atrás dos X-Men que ficam neutros na história, né? Digo, é muito maneira a conversa do Homem de Ferro com a Emma Frost lá. Emma Frost. Ela já sabe como é que isso, né? Como é que funciona isso. Ele fala com ela assim, ó, vocês não vão poder ficar neutros, vão ter que tomar um partido aí, ó. Morreu não sei quantas, 600 crianças lá e o cacete. Ela fala pra ele assim, aí quando o Genosha lá foi... Teve o genocídio lá, os Vingadores fizeram o que pela gente? Aí vocês não se importaram de ter morrido mais de 200 mil, 300 mil, sei lá. Aí ela fica meio puta com ele e fala, não, mas mesmo assim você tem que escolher um lado. Ele falou assim, ó, o máximo que eu posso prometer aqui é que eu não vou me juntar com o Capitão América, mas você encher muito saco também. Eu vou pro lado dele, aí ele larga pra lá. Mas aí o bicho parece que simpatiza, assim. Chamou, a gente sai pra conversar, mas eu não sei o que desenrolou disso, que eu não li a X-Men. Mas é assim, até porque no jogo, no Marvel Ultimate Alliance, você tem um ponto no jogo que você escolhe se quer registrado ou não. Aí se você jogar com pessoa, dependendo do time que você joga com o Bishop ou contra ele. Ele é um chefe mesmo. Aí vale a pena até mencionar aqui, antes de até falando do Homem-Aranha, que vai ter o ápice da segunda edição, né? Não, essa o ápice da história pra mim, foi isso aí. Foi na segunda edição, mas vou falar antes do recrutamento, né? Que o... prendendo os Jovens Vingadores. O barato vai lembrar o Patriota sendo perseguido no... em cima de um telhado, né? Eles prendem o cara. Mas aí o Capitão América também tava nessa aí de resgatar a galera que tinha sido presa. Então, aí o Capitão América tava pilotando o camburão que tava levando os Jovens Vingadores e o Cable tava ali também, né? Estava infiltrado. Então, eles conseguiram parar ali, um dos Jovens Vingadores fez um feitiço que teleportou a galera pra fora dali, pra esse esconderijo do Capitão. E, tipo assim, já montando a resistência, né? Já tinha base. Aí o Tony Stark convence que o Peter tá um capachão do Tony Stark mesmo, e é inexplicável isso que ele faz. Mas você tem um desconto com o Homem-Aranha que ficou a vida toda na merda. A primeira vez que ele arruma um emprego e ganha dinheiro, o cara tem que aproveitar. Mas eu também. O Tony Stark tava tipo um mentor dele, assim, mas aí, porra, ele ficar pró-registro não faz o menor sentido, cara. Mesmo porque ele, no começo mesmo da história, ele já fala que não acha uma boa ideia, né? Então, mas aí o Tony Stark, ele fica pelo Tony Stark. Isso. Aí o Tony Stark, ninguém tava sabendo disso. O Tony Stark convoca uma coletiva. Convence o Peter a revelar a identidade na frente do... Ele fala que o Homem-Aranha ia ter muito impacto, porque o Homem-Aranha era 20 anos já como herói, ninguém assim... Um milhão de gente sabe a identidade dele, mas não... Não era conhecido do público. Ele foi o que mais conseguiu esconder a identidade dele. Ia ser um impacto grande ele se revelar, assim. Aí ele faz essa cagada de topar e eu fiquei... bolado quando fez isso, que o que eu mais odeio nesses filmes do Homem-Aranha novos e daquela clássica lá é que aquele filho da puta não consegue ficar com a máscara de jeito nenhum, cara. Toda hora tira, pra quê, cara? Aquela rasga a máscara. Ele tira mesmo. Mas depois na época eu ficava puta, mas depois eu parei pensar que o ator que devia exigir essa porra, né? O cara tá... Eu tô sendo filmado de máscara o tempo de todo. De máscara o tempo inteiro, tem que saber que sou eu. É mais ou menos aquele negócio da Mística, por exemplo, agora no X-Men novo, que ela praticamente não vai ficar azul no filme. Porque é a mulher que chama a gente pro cinema, ganhou o Oscar, o Caramba 4. Era, por exemplo, Stallone no Dredd, que tinha aparecido ele sem a máscara. Aí você já viu esse último Dredd que foi muito bom? Não tem, o cara ficou com a máscara o filme inteiro. E quem é o ator, cara? Que é muito bom esse filme. É aquele cara do Senhor dos Anéis, aquele que faz o filho do rei lá. Não, o cara que mal aparece, assim, que tem uma irmã lá. Isso mesmo, é um dos Cavaleiros de Rohan. Filho do rei lá. Filho do rei não, ele é sobrinho ou neto do rei de Rohan lá, que é o chefe dos Cavaleiros lá. O cara, ele faz muito filme bom, cara. Ele é pouco conhecido, mas ele tem muito filme bom. Esse filme do Dredd é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E você vê, o cara fica com capacete o filme inteiro, porque tem aquela questão de mostrar o cara. Não é o ator que chama, né? Deve ter sido difícil de achar um ator que aceitasse isso. Ficou muito bom o filme, cara. Ficou bom. Vale a dica. Aí o Barata voltando com relação ao Homem-Aranha entregue a mostrar a identidade, né? Cara, saiu no Jornal Nacional isso, cara. Eu lembro que eu vi. Não, mas o melhor foi a manchete no Clarim Diário no dia seguinte, né, Barato? Qual é, você está despedido, né? Parker está despedido! O Jameson desmaia quando ele revela. Ele termina assim, ele na coletiva de imprensa, ele tira a máscara e fala: meu nome é Peter Parker e eu sou Homem-Aranha desde os meus 15 anos. Aí é maneiro que o desenrolar, isso que eu tô falando, na edição 3, acaba assim, na edição 3 já pula assim, e você viu que o Homem-Aranha se revelou, não sei o que, mas não mostra consequência nenhuma, entendeu? Na revista do Homem-Aranha isso dá uma merda, que eu achei maneiro, que assim que ele, que comentam lá na revista do Homem-Aranha, que assim que ele revelou a identidade, a internet caiu, até os sites pornôs caíram, todo mundo tava buscando na internet quem era Peter Parker, derrubou até os servidores pornôs lá. Isso no universo da HQ, né? É, na HQ mensal do Homem-Aranha, que você fala, acontecia uma coisa, aí na revista apareceu a repercussão dessa parada. Do Homem-Aranha, né? Isso, na do Homem-Aranha aparece lá, que aí parece o Jameson processa ele, ele se fode muito, muito mesmo, assim. É, aí mas isso Tony Stark daí... sempre botando pilha, não, você fez a coisa certa, assim, agora você é mais famoso que o Elvis, ele fala com o Peter, assim, pra ele tirar a máscara. É... Ele mesmo, ele se dando mole, fica tentando convencer ele que não foi uma má escolha. É, foi todo mundo caindo na pilha errada do Homem de Ferro, né? E o negócio vai piorando. É porque assim, o Homem de Ferro até que mostrava uns argumentos, ele convenceu ele. Nem ele convenceu muito fácil, porque assim, o Peter não tava morando em casa, ele tava morando na Torre dos Vingadores mesmo. Tinha segurança, o Tony Stark alegava isso, o cara pra... É, porque ali ele já tava nos Novos Vingadores, né? É, entrar atrás de sua família, vai ter que entrar... Matar os Vingadores primeiro. Mas ele vai ganhando a confiança do Peter, já era parte do plano, né? É, já. Essa armadura, o Peter descobre que essa armadura que ele fez pra isso mostra na revista do Homem-Aranha também. Que o Tony Stark diz, você tem que andar sempre comigo porque... Que seu sentido lá especial vai avisar se alguém tentar alguma coisa contra a gente. E ele tenta, né? Eles tentam matar. Aí o Homem-Aranha fala assim, caralho, eu nunca falei essa porra com o Tony, como é que ele sabe disso? Aí ele percebe que a roupa tava estudando, além de tá melhorando, ele tava estudando ele também. Mandava os dados, passava os dados do Tony Stark. Aí o Peter começa a ficar bolado com essas paradas. Aí na edição 3, eles fazem um incêndio lá numa... Ah, sim, os Vingadores, a equipe do Capitão América vai atender um chamado num incêndio numa indústria, né? Incêndio chegou lá em armadilha. Assim. É, aí quando chega lá, era uma das indústrias Stark, assim, foi uma emboscada. Aí chega lá, tem helicóptero e todo mundo assim, ó. Pode prender. Aí o Capitão, o Homem de Ferro fala, não, deixa eu conversar com ele primeiro, não sei o quê. Aí beleza. Aí o Homem de Ferro fala com ele, ó, Capitão, revela aí, se registra que vai ser tudo perdoado, você não vai ser mais caçado. Essa é épica, lembrando, né? Barato, que ele chegando aí, ele já metem tranquilizante no Icano e no na galera. Pra, tipo assim, pra não poder teleportar. Galera, pra poder teleportar já. Já derrubam ele logo de cara, pra não ter pra onde fugir. Essa daí é uma parte épica da Guerra Civil, não é? É sim, cara. Essa aí que vai dividir mesmo. Aí o. Aí é que dá a merda. Então, aí o Homem de Ferro, o Capitão América fala, não, o Capitão América fala, então beleza, vou me registrar, toca aqui. Aí ele tá com um negocinho de choque, assim, do Coringa na mão, ele dá um... Dá um curto na armadura do Homem de Ferro. Dá um curto e vaza. O Homem-Aranha já parte pra cima e começa a porradaria com ele mesmo. Aí a Maria Hill fala, não ataca não, deixa eles se pegarem, a gente pega o que sobrar. Prende quem sobrar, e aí sai o porradeiro, eles estão quase conseguindo fugir, aí termina a edição com um relâmpago caindo, assim, arregaçando todo mundo. Aí aparece o Thor, que tava lá, só que o Thor, a gente esqueceu de falar que nessa época ele tava morto, entre aspas. Ele não tava nas HQs mesmo, tinha acontecido a saga lá do Ragnarok dele, ele tava desaparecido. E ele fala que na lenda, a morte dele encerrava o Ragnarok, né? É. Aí fica todo mundo acaba assim, com essa parada. Acho que no filme, tá falando isso. No filme ele fala que a morte dele é inevitável, né? É, mas o Thor eu acho que não vai estar no filme da Guerra Civil. Nem o Thor, não, nem tá o não. É, mas tem um filme dele que eu acho que ele fala, que ele tá envolvido. Talvez isso seja reaproveitar. No Vingadores, vai ser. O terceiro filme dele vai ser Ragnarok. Ragnarok. É, o... Inclusive, o Hulk na HQ, eles mandam ele pro espaço também pra ele não desequilibrar a Guerra Civil. Não é, não é declarado isso, né? Tô falando, os editores fizeram porque o time que tivesse o Hulk fudeu. Ganhava a guerra. Isso daí é uma coisa que você imagina, não quer dizer que... Né? Não, eles falaram isso em entrevista. Ah, tá. Época, publicaram. E desequilibrar mesmo, né? Ia, pô. O Hulk é foda. Porque nessa época civil, ainda não tinha o Hulk vermelho, né? A Guerra Civil aconteceu nisso, de... Coincidiu, né, de ser junto com o Planeta Hulk por causa disso, pra o Hulk não participar. Mas volta aí a sequência lá do Capitão América tentando fugir. Então, termina assim, com todo mundo bolado, né, que o Thor tava morto, o Thor chega e tá pró-registro. E o Thor, ele tá falando igual antigamente, né, falando naquela linguagem antiga, é, né, e escroto, arrogante como ele era antigamente, descendo o cacete de todo mundo. Que ninguém ele conseguia parar ele. Caralho. Aí nesse meio tempo, o Tony Stark toma o controle da armadura de novo, parte uma porrada em cima do Capitão América, né? Reboca o Capitão América de porrada. É, ele tem uma frase que ele fala, não é? Que ele. É, vem o Capitão América. Não, é o Homem de Ferro e mais um em cima do Capitão América, né? Na covardia, não é? Não, acho que essa não, parte de mais gente em cima é mais no final. Só os dois mesmo. Aí é que tem a parada, né? Que o. O Golias, que é, tava no time do Capitão América, um gigante, né? Entra na briga e parte pra cima do Thor. Aí o Thor vai e mata ele, abre um rombo no peito dele. É, dá um tirambaço no peito dele, aí... Aí todo mundo para, cara. Todo mundo para, até o time pró-registro fica bolado, que porra é essa? O Homem-Aranha fala assim, Tony, você falou que você sabia o que você tava fazendo, cara. Aí o Thor... Mundo... Isso. E o Thor só não matou o resto do regime, que a Mulher Invisível, que era pró-registro, parou ele. Fez um campo de força em volta da galera. E mandou eles fugirem. Aí a galera até agradece a ela e vaza, assim. Ele ia matar todo mundo. Ia matar todo mundo. Aí a vontade dele, que era um clone do... Ele não era o Thor. Aí falar que desde a primeira reunião dos Vingadores, o Homem de Ferro tinha uma mecha de cabelo do Thor e guardou esse tempo todo pra usar em caso de necessidade. E fez um clone, então. Aí nisso a galera fica... É, ele era um clone meio robô, assim, sabe? Ele era meio programado pra obedecer mesmo, assim. Os caras desligavam ele e ligavam a hora que queriam. Ah. Ele tem um código de ativação pra ele, uma chave, né? Pra bloquear ele, pra parar. E aí na galera pró-registro, se fica mó... cheio de rabo sujo, assim. O Homem-Aranha fica assim, ó, fudeu, a gente fez merda, tamo fudido. Aí o cara, não, que porra, né? Tá tranquilo, a gente vai consertar, vai ver. Aí rompe o Quarteto Fantástico também, a Sue e o que tava do lado. Ah, é importante falar, barato, que a gente pulou o Ben, o Coisa não tinha tomado partido. Ele tava neutro, é. Tava e neutro, O Tocha Humana, logo depois de Stanford, ele tava indo pra uma boate com a mulher, né? Isso, e isso. E meteu uma garrafada na cabeça dele e desceu o cacete nele, ele ficou internado. É outro babaca como. Também. Ele puxou uma discussão, furou a fila. Meu filho, aquilo lá foi nego fudido, eu sou da primeira divisão, comigo não tem erro não. É. Era uma garrafada na cabeça dele, meu filho. E aí, nisso que caiu, desceu o cacete. O cara foi ele foi hospitalizado. Aí rompeu o Quarteto Fantástico, o Coisa ficou neutro, o Tocha e a Sue depois disso ficaram do lado do Capitão América e o Reed ficou sozinho. O Reed ficou do lado do... Continuou do lado, ele que planejava as estratégias, ele e o Tony que fizeram o clone lá do... Mas fica mal paranoia quando o Homem-Aranha começa a falar isso, fizemos merda, tu acha que todo lado é errado. A galera fica assim, você viu, o Peter tá meio esquisito ali, tô achando que ele vai debandar, tem que vigiar ele. Mas não é só se fode, cara, nessa história. Fica todo mundo. A sina do Homem-Aranha é essa, cara. Aí nisso, cara, aparece ele discutindo depois com o Tony Stark, né? E falou, pô, não dá pra... O Tony Stark não deixa ele sair, cara. Ele fala, vou parar, não vou apoiar essa porra mais não. Ele, não, se não apoiar, você... Não vai apoiar o c***. Ele fala, se não for apoiar, você tá sozinho. Não vai ter ninguém pra proteger a sua família. E essa galera também que a gente esqueceu de falar, tipo assim, a galera que era contra registro, né? Assim, agora você tá. Agora você é caçado, não. Eles congelavam as contas do cara, o cara se fudia mesmo, virava um foragido da justiça mesmo. Uhum. O Homem-Aranha, antes de bandar, isso mostra na revista dele também. Sacou tudo que ele tinha de dinheiro, deu pra Mary Jane, falou, vaza. E eu vou vazar também. Aí vai falar com o Tony. Aí ela fica na merda, que a Tia May, ele e a Tia May e a Mary Jane escondidos em motel, assim, sabe? Morando em motel, levando vida de fugitivo mesmo. Aí nisso que ele tenta fugir, né, cara? O Tony Stark não deixa, né? Aciona as defesas da base, né? E ele toma um cacete pra poder sair dali. Mas ele consegue fugir, né? Consegue, mas aí o Tony Stark solta os Thunderbolts em cima dele. É, essa parada aí, né? Porque o cara já tá precisando recrutar mais gente, né? Mas, pô, é, como a galera tava perdendo caindo. Gente. É, tava atendendo mais pro Capitão América depois dessas merda toda. O que ele foi? Ele foi nessas super prisões, assim. Pegou os super bandidos, né? Pegou os vilões, troco de redução de pena, essas coisas assim. Eles usavam tipo uma coleira. Se fizesse merda, explodia. Se fizesse merda, tomava choque. Solta esse Homem-Aranha. Espalhou suicida. É, solta esse Homem-Aranha lá, o Venom, a galera toda. É o Venom, o Mercenário, o Treinador. Eles arregaçam o Homem-Aranha, arregaçam. Halloween e mais um outro bandido de merda lá, que não lembro o nome agora. Eles pegam o Homem-Aranha já todo ferrado no esgoto e desce o cacete dele mesmo. O Dr. Octopus também tá na... Não, os Thunderbolts, acho que era o Venom, Mario. Letal, esse que Blade eu não Letal. Conheço, o Halloween... A Siren, que era do. Tava no antigo Thunderbolts mesmo. A Siren, eu não lembro o nome dela em português. O Treinador, o Mercenário e o Venom. E o Venom, esse cara que você não sabe Venom, o nome, né? É o Escorpião, esse Venom aí. É o Gargan. Esse cara que você não tá sabendo o nome é o. Acho que é Polichinelo lá, cara. Acho que é isso mesmo, que é só conferindo então, aqui. Tipo um bobo da corte, assim, né? Polichinelo, isso mesmo, cara. É, ele mesmo. Eles arregaçam o Homem-Aranha. Aí quando o Homem-Aranha tava pra morrer, né? Quem aparece pra salvar ele? Rapidinho, isso não aparece na revista na Guerra Civil, mas na revista do Homem-Aranha mostra. Quando o Homem-Aranha fala que vai sair, o... Na verdade, assim, quando ele fala, assim, olha como é que o Tony Stark tava sacaneando ele. Essa armadura dele era grampeada também. Quando ele fala pra Mary Jane assim, ó, foge, eu vou vazar, está dentro da Mansão dos Vingadores. Aí ela, quando ele fala que ele vai trocar de time, as paredes já começam aquele dum, dum, sabe? Quebrando parede por parede. Já era o Tony Stark vindo pra cima dele. Pra não deixar ele sair. Ele tava vigiando mesmo o Homem-Aranha. Ele tinha um código que ele travava essa armadura. O Homem-Aranha tenta fugir, ele fala um código lá. O Homem-Aranha começa a bater nele e trava a armadura. Ele fala até com o Homem-Aranha, assim, ele fala que tipo de... De técnico. Como é que ele fala? Tecnocrata. Não, tecnocrata, um negócio desse, assim. Uma palavra difícil aí, fala assim, que tipo de inventor, vamos botar assim. Eu seria se eu deixasse usarem minha invenção contra mim. E paralisa o Homem-Aranha. O Homem-Aranha fala, você quer lá ativar código surpresa. Vamos ver o que você falou? Ele, surpresa. A armadura abre, destranca e ele porra o Homem de Ferro. Aí o Homem-Aranha fala assim, que tipo de nerd eu seria se eu não tivesse percebido isso e planejado contra essa porra. E vaza também. Aí ele solta os Thunderbolts atrás dele. Aí voltando àquela parte que ele tava levando a coça, né, do Halloween e do Polichinelo, né? Então, aí quem aparece, Barata, pra salvar ele? Então, os dois tomam um tirambaço na cabeça de tiro, chegou... Não mostra quem foi, né? O Homem-Aranha vê assim, eu te conheço. Ele fala o Homem da Caveira, que o Homem-Aranha tava meio drogado lá com gás. O gás do Halloween. É, que ele tomou na cara. Por isso que esses bandidinhos de merda conseguiram pegar ele, que ele já tava fudido no Homem de Ferro com esse gás na cara. Aí, na verdade, quando chega lá, foi o Justiceiro que levou. O Justiceiro pega ele e leva... Porque o time do Capitão América fica mostrando sempre um cara espionando eles, assim. Um cara com máscara de rock, assim. Não dá pra ver quem que é, não. Tô de preto. Esse é o personagem que eu acho mais foda da Marvel, o Justiceiro, cara. Então, era o Justiceiro, ele tava seguindo e tava dando cobertura ao Capitão América sem, que ele sabia que o Capitão América não ia aceitar ele. E aí, que negócio, vale a pena mencionar, cara, que os diretores do Capitão América 2, do Capitão América 3 e dos próximos Vingadores falam que tem cena no Capitão América 2 que era o Justiceiro. Não aparece ele. Mas eu reparei na cena, até tem uma lógica. Por exemplo, a parte lá que o Nick Fury tá fugindo, por exemplo, que vê um caminhão e dá uma porrada no carro que tá seguindo o Nick Fury. Aí você para pra ver a cena, você vê, falei, cara, o cara do caminhão bateu ele propositalmente. O cara podia seguir pro outro lado, podia frear, bateu de propósito pra ajudar o carro que tá fugindo, entendeu? Ah, legal, cara. Se você parar, ver, e eles falam dessa cena, depois se você para pra ver essa cena no filme, fala, rapaz, tem lógica, não é uma coisa maluca inventada. Uhum. Só que não mostraram, não aparece o personagem, mas eles falam, ó, tem o Justiceiro filme e ele tá nessa cena. Caramba, que legal, cara. Essa cena então, do Justiceiro é maneira, quando o Justiceiro leva o Homem-Aranha lá, que nem fica assim... Aí eu vim me juntar a vocês aqui, o cara tá doido, você é um assassino, ele falou, meu filho, já tô no seu time há muito tempo, eu que tô, quem que tá cobrindo vocês aí fora, não sei o quê. Aí ele fala, não, vai aceitar, aí fica nela, vai aceitar, não vai aceitar, aí nisso que eles estão discutindo, ele chega dois bandidos lá e fala... Não, isso é depois, na verdade, isso é depois. Não, é na mesma cena. Não, antes disso tem ele invadindo o Chief Baxter pra roubar uns planos lá do Reed Richards, você não lembra não? Até escutando, o Capitão Mink dá uma colher de chá pra ele, bro. Vamos ver o que que sai. Aí ele corta a cena do ser invadindo o edifício Baxter pra roubar uns planos lá do Reed Richards. Até da prisão 42. Exatamente. Aí nisso, no briefing da missão pra invadir essa prisão, cara, que aparece dois vilões de merda ali querendo se juntar. É, que ó, tá foda, o Homem de Ferro tá pirando e quer se juntar a vocês aí, ué. Aí eles nem respondem, você dá um tiro na cabeça de cada um. E, tipo assim, voltando à reunião, sabe? Nem... O Capitão América moe ele de porrada. E ele não reage, né? Ele fica tomando porrada. Os caras, ele não vai reagir, não. Aí alguém comenta lá que o Capitão América é o herói do Eles lutaram junto no Vietnã. Tem até uma revista do Justiceiro que mostra isso. É, como é que é? Que o Capitão América deu treinamento pra galera do Vietnã, assim, pra unidade do Justiceiro. Então, o Justiceiro idolatrava ele. Legal, eu cara. Não vou reagir, pode bater que eu não vou reagir. Aí sabia que não ia fazer nada demais, né? Não, ele não queria ir contra mesmo, aí eles banem o Justiceiro. Aí fica, no final das contas, já não. Os dois times já estão fazendo merda, entendeu? O time do Capitão América tá com o Justiceiro, o Justiceiro tá matando gente também. Virou uma porra louquice, assim. Aí é, aquele negócio que o Justiceiro, ninguém gosta dele, ninguém se dá com ele, né? É, mas ele é muito demais, ele é foda. Cara, até no trailer da cena Demolidor ele fala, cara, você faz com as propriedades, você bate no cara e levanta, eu bato e ele continua caído. É, isso aí é muito foda ele falando isso. É muito maneiro mesmo, cara. Só mata uma vez. Você faz pela metade, cara, eu vou e resolvo. Minha solução resolve. Você bate e ele levanta, eu bato e ele fica no chão. E não fica não, pra você ver. Cara, quis dizer que ele mata mesmo. É, não, assim, mesmo não, porque não matasse, na verdade ele não fala eu bato, né? A legenda é que bota isso. Ele fala, você acerta. O hit é bater, acertar. Eu acerto, eles ficam no chão. Eu uso um duplo sentido, que em português. Ele fala uma coisa muito foda na série, até não tem um trailer, né? Cara, você tá só um dia ruim de ficar com eu. Não é muito diferente não, né? Até o Coringa fala isso na piada imortal, né, Barata? Basta um dia ruim na sua vida pra você quebrar. É. Mas, vamos voltar então aí a sequência aí. Aí logo depois, né, Barata, já vai pra a operação deles tentando resgatar quem tá preso. É, a galera que o Tony Stark aprendendo, eles mandavam pra essa... Inclusive, você teve, acho legal mencionar, a prisão do Demolidor, né, cara? Demolidor, Da moeda de prata, né? Foi quando revela essa. Que é o plano 42 na prisão do. Na zona negativa. Se os caras fugissem, não ia ter pra onde fugir. Não, o Demolidor é preso, né, cara? Não solta uma palavra. Aí pegam com ele uma moeda de prata, né? Não, ele só responde Tony Stark. Aí o Tony Stark vai falar com ele e cospe a moeda de prata. Não, o pessoal que prendeu ele falou, não, com ele tava isso aqui, ó. Ele falou que isso aqui era pra você. E ele não falou mais nenhuma palavra. Ah, é isso aí mesmo. Tá falando, porque é uma área de prata. Falei, é pra você guardar com as outras 30, seu Judas. Aí o Demolidor. O Demolidor, que não é o Demolidor, né, Barato? Eu não lembro, não era o Demolidor, Não, que nessa era o Punho de Ferro. Que o Demolidor, ele tinha acabado de sair da Ilha Hiker, que foi naquela época que revelaram a identidade dele. E o Punho de Ferro assumiu a identidade dele. Pra mim, aquele negócio. Falei, pô, como é que o cara tá preso aqui e tá o Demolidor andando pela rua? Essa do Demolidor é uma que ele... faz uma prisão na Cozinha do Inferno, né? Então, essa que eu queria ler. Ah, Shadowland? É, mas essa vai sair nesses encadernados da Salvati aí, essa da Shadowland. E o Demolidor é legal porque ele tem muita referência religiosa, né, cara? Eu acho muito foda, cara, esse lado cristão dele. Na série, é muito bom. As melhores histórias são as que exploram isso aí. Né? É, porque é um negócio que é um tema muito popular, né, cara? E consegue... é aquela questão dele ser o júri, jurado e executor, né? A questão da religião. Eu acho engraçado, barato, há pouco tempo teve uma epifania do Homem-Aranha. Falou, cara, o Homem-Aranha é um herói de merda mesmo. Muito tempo que eu falei isso. Tá desiludido. Ele é meu herói favorito, assim, não consigo, até esse filme ruim dele eu gosto pra caralho, mas porra, aí você pega o Demolidor, assim, é um vilão, agora ele vai explodir, assim, né, por causa da série, todo mundo vai pagar pau, falar que sempre gostou, não sei o que, mas ele tem muita história boa, assim, que você fala, ah, fala aí uma história do Demolidor, o nego vai falar a queda de Murdock, o diabo da guarda. E detalhe, aquela redenção. A queda de Murdock, cara, é revista mensal, não é especial, cara. É, revelado. Aí você vai do Homem-Aranha, que é o mais popular da Marvel, assim. Tem o quê? Tem a última caçada de Kraven. Que era uma história do Batman que a DC recusou fazer. Achou muito pesada. E é muito boa. É, e o resto é tudo saga do clone, um monte de história ruim, cara. Ruim, não sei. Eu não lembro nenhuma história. Essa saga do clone eu colecionei, cara. Cara, mas essa saga do clone, eu lembro que há um tempo atrás eles lançaram. Eu falei, não, essa aqui é a saga do clone como deveria ter sido feita na época. Cara, é pior ainda. Eu gostei na época, cara, mas não é nada assim, memorável. Eles alongaram pra caralho. O Demolidor tem muita história memorável, cara. É porque o nego tem muito mais liberdade também, né? Como ele não é conhecido, eles dão muito mais liberdade do cara fazer o que quiser. Assim, você pode matar quem Sandman, por exemplo. Vocês pegam o Monstro do Pântano, do Alan Moore, que o pessoal fala pra caralho. Você pega um personagem que não tem, que não tá na mídia, você dá liberdade pro cara criar em cima daquilo, né? Mas você sabe que... Você sabe qual que é a cerne do sucesso disso aí? Pra constar, tá? O Demolidor derrubou o Ultron com um pedaço de pau. O filme teve que ser uns 10 Vingadores pra derrubar o Ultron e destruir uma cidade inteira. Demolidor com um porrete, barato tem essa revista que eu sei. Eu tenho? Você tem, cara? Acho que é daquela série Atos de Vingança. Eu acho que você tem ela. Ah, tá. Atos de Vingança é um negócio desse mesmo. Então, que o Demolidor com um pedaço de pau derrubou o Ultron. Mas o sucesso dessas histórias, principalmente do Demolidor. Demolidor derrubou o Homem Absorvente, que é o nome mais escroto do vilão. Ele derrubou o Homem Absorvente transformado em diamante, você lembra? Eu lembro, ele bateu com a coronhada da pistola, né? Que ele radar aquele sensor dele. Ele viu os pontos frágeis, né? Tem uns pontos frágeis, né? Que o pessoal usa pra cortar o diamante. Aí essas falhas que tinha, exatamente, viu esses pontos e ia batendo ali. Com a arma. A arma estava sem bala, né? Falou, não quero munição, não. Ele vinha os pontos e batendo, quebrou o cara todinho. Então, isso que eu ia comentar na hora lá do Guerra Civil, eu não comentei. Quando o Homem-Aranha revelou a identidade, eu fiquei puto, que eu tenho hoje eriza esse negócio do Homem-Aranha revelar a identidade, cara. Eles toda vez empurram isso nos filmes, essas paradas. Eu falei assim, cara, vai... Aí quando eu comprei a ideia, eu falei, não, vai ser maneiro, porque eu tava lendo na época esse arco do Demolidor e revelado. É uma das melhores histórias. E se eles souberem aproveitar isso do Homem-Aranha não ter mais a identidade secreta, eu ir atrás dele e tal, vai ser muito foda. Aí comprei a ideia. Aí eles vão e fazem aquela pataquada lá de apagar tudo. No... Como se não tivesse revelado. Fez um pacto com o Mephisto que apagou tudo. É, porque o rei do crime, depois que ele revelou a identidade lá, mandou matar a Mary Jane. Aí o tiro erra e acerta a Tia May. É a Back in Black, né? Que foi porque não tava naquele terceiro filme do Homem-Aranha, que ele usava o uniforme negro e tudo, que agora o universo Marvel gira em torno do cinema, né? O que acontece no cinema agora é que manda. Mas aí... Isso eu acho uma merda. Aí... É, o que realmente dá dinheiro hoje, na verdade, é o cinema, né, cara? O quadrinho dá bem menos. A tudo dá menos, assim, a HQ pra manter o personagem vivo, né? Que aí eles vão ganhar mesmo com licenciamento, com jogo, com filme, com figurinha, sei lá, porque é merda, né? Eu tô mandando uma foto barata aí da edição autografada do Mark Waid que eu peguei na Comic Con. Autografada, você acha que você me mostrou na época? Essa é a renda amanhã. Isso é uma relíquia. Não, mas é, cara, porra. E ano que vem, esse final de ano, tudo é de novo. Sit down. Final warning. I could do this all day. Mas aí, voltando à Guerra Civil, né? A gente falou que agora a questão seria eles invadirem essa prisão do Homem de Ferro pra salvar quem tava preso lá, né? Eles teleportam a galera toda lá pra dentro. Já tinham os quadernários, sabiam do lugar, né? Só que quando eles chegam lá, o Homem de Ferro já tá preparado. A galera toda esperando ele. Já. Que uma das heroínas que tava com o Capitão América tava entregando ele, que é a Tigresa, né? Filtrada, né? Só que O Capitão América já sabia disso. Aí nisso que eles entram na prisão, o Hank Pink, no caso o Jaqueta Amarela, né? Sai do lado do Homem de Ferro falando, Tony, ó, sinto muito, mas você perdeu. Na verdade, aí solta todo mundo. É, porque na verdade não era o Jaqueta Amarela, é um dos novos Vingadores, que é o Skrull. É o Hulkling, né? Hulkling, isso mesmo. Aí ele soltou abre, todo mundo que tava preso. Aí começa o Homem de Ferro fala, ó, não, rende aí que vocês estão menor número, vocês estão dentro da prisão aqui, vocês perderam. Não, então vamos igualar esse número aí. Aí solta todo mundo e eles ficam na desvantagem. Porque além dos heróis pró-registro, a SHIELD tava criando uns heróis também. Sim, sim. Umas equipes, assim, de galera. Era maneiro que eles faziam até, tipo assim, ó, esse cara aí é o corredor, ele vai se chamar... Não é Mercúrio, não, mas tipo um deus, assim, também. Porque aí ninguém vai processar, vai ser bom pra um marketing. Eles queriam meio que criar um substituto pra aquele personagem. Aí tem um outro lá que seria o Hércules. É, são agentes da SHIELD com implante, sei lá, eles... É, na DC seria meta-humano, na DC eu não, na Marvel eu não sei qual... Na Marvel é meta-humano também, mas eu não sei se eles tinham poder mesmo ou se era agente da SHIELD injetado com alguma coisa. Aquele hormônio, né? Isso. Então, aí começa a porradaria, né? Aí o manto teleporta todo mundo pra longe dali, que acho que a prisão ia ficar travada, né? Ia ficar todo mundo preso ali. Ele leva a galera, todo mundo pro centro de Nova York. Galera tudo caindo do céu, né? O Capitão América gritando, ó, quem souber voar, pega um ou outro pra salvar. Aí vai pro chão e ele começa a briga, né? Porradaria, comendo solta, destruição do cara. O Homem de Ferro começa a bater no Capitão América, aí chega o Visão. O Visão dá uma pane no sistema da armadura dele, né? Aí o Capitão América desce o cacete do Homem de Ferro, mas bate muito mesmo. Ele tira, eu acho, o Homem de Ferro ali dentro da armadura, não é não? Não, ele meio que enfia a mão ali, que ele... Ele atravessa, né? Assim, desliga. Aí quando ele atravessa, aí desliga tudo. Aí nisso o Homem-Aranha tá lutando também, no caso, o Namor chega também. O Namor chega com o exército dele, pra ajudar o Capitão América. Descendo o cacete também. O Hércules destrói esse Thor genérico, o clone, né? Arrebenta a cabeça dele na mão. O martelo dele. Não é com o martelo. Mão, não. Porque o martelo não é o Mjolnir. Né? Então, o treinador quase mata a mulher invisível, né? O Senhor Fantástico entra na frente e leva o tiro por ela. E a meta tá feita, cara. E nisso que o Capitão América aí derrubar o Homem de Ferro, um monte de gente pula e segura ele. Bombeiro, enfermeiro. O que tá acontecendo? É nisso que ele para e ele olha, cara. A cidade sendo toda destruída, cara. Nego saindo na porrada, destruindo tudo, destruindo prédio, gente sendo ferida. Aí ele para assim e pensa, né, cara? Ele manda para tudo. Ele fala que vai se entregar. Eles falam assim, a gente não tá lutando, mas já tá só um batendo o outro, mas não tem. Já perdeu o propósito. Não tem lógica, não tem ideologia nem nada. Isso aqui é só briga, é só destruição. Aí a galera, você não pode fazer. O Capitão América fala, não, eu vou me entregar e todo mundo vai respeitar, isso é uma ordem. Aí todo mundo para e deixa ele se entregar. Aí termina assim, com ele se entregando. Mas a minissérie principal termina assim. Mas tem um trecho da história que o Capitão América e o Tony Stark, eles se enfrentam antes desse trecho final aí. É nesse eles aí que a gente falou lá quando o Thor chega, na indústria lá. Que ele dá uma surra. Ele falou que ia... Dá uma surra no Capitão América, de arrancar a mandíbula do Capitão América, assim, ele fica com a. É que ele dá aquele aperto de mão do Coringa, igual o Barata falou. Ah, então. É. Que ele dá uma pane temporária na armadura, né? Mas ali ele consegue restabelecer. Quando a armadura volta, ele toma cada porrada na cara, igual eu te falei, de ficar com a boca pendurada mesmo, assim. Essa última encontro deles aí, o Homem de Ferro fala até assim, tá pronto pra apanhar de novo, né? É tipo que lembra, falo pro Capitão América, aí o Capitão América fala, mas dessa vez eu trouxe ajuda também. Isso, é isso aí mesmo, aí o Visão, quando ele fala isso, o Visão atravessa ele, assim, desliga. Ah, então eu tava tentando, é porque não ficou muito claro, assim, eu perguntei, mas não sei se... Então é o segundo encontro que o Capitão América leva melhor. Isso. É porque é o Capitão normal, né, Barata? Se fosse o Capitão do Ultimate, você tinha matado o Homem de Ferro ali, né? É. Acaba, aí tem o maior desenrolar lá também, depois na revista do Capitão América, que... O julgamento dele. É, ele vai ser julgado, um sniper dá um tiro nele. Mas a gente não nem dá spoiler do que é, né, que pode ser até pra gente falar mais à frente. Cara, a história é muito boa, é aquilo que o Barata falou no início, tem desdobramento pra todas as edições da Marvel no meio, é revista pra caralho, mas se o cara quiser acompanhar só o encadernado com a história principal, ele entende tranquilo, dá pra ler sem problema. É o que eu comecei a ver, foi esse daí. Mas em relação a encerra a Guerra Civil, né? Tem as repercussões, mas... Meio que deu anistia pra todo mundo, né? A última cena... Ah, e tem que falar também, aí o time de registro ganha, né? Aí o cara, quem vira o diretor da SHIELD é o Tony Stark. Aí ele até fala, você acha que eu ia deixar essas informações na mão de alguma outra pessoa? A Maria Hill fica bolada, é você que é, ela vira secretária dele, ele rebaixa ela ao extremo, assim. Fala, pega lá um cafezinho pra mim enquanto eu resolvo isso aqui. Dá um tapinha na bunda dela, ela vai lá, traz um cafezinho pro seu chefe. Aí ele fala, aí ele explica pra essa mulher, essa mãe do moleque lá que fazia chantagem emocional com ele. Ele fala, ó, era essa prisão chamada 42, que foi uma das 42 ideias que a gente teve pra melhorar isso. Eles dão início à iniciativa lá, que é a iniciativa Vingadores, mas aí depois eu não. E depois disso, eu sei que eles ficam. O time de registro ganha, e eles montam um time de Vingador pra cada estado, assim, sabe? Tipo uma polícia mesmo no local. Uma equipe pra cada 50 estados. Mas aí como desenrolou isso, eu não acompanhei, eu só acompanhei a Guerra Civil mesmo. Depois já emenda pro circo, pra invasão. Então, aí depois disso ficou foda que todo ano tem uma mega saga. Mega saga. Não dá. Pra mim não dá, não. Não, é foda, cara. Stay down. Final warning. I could do this all day. E em relação ao filme, o que vocês acham que vai. Eu não faço ideia, cara. O principal problema, acho que no filme, acho que vai ser em cima do Soldado Invernal. Que acho que a informação que eu tava lendo é o seguinte, ele é meio que, acho que ele é o responsabilizado pela morte do pai do Tony. E o Soldado Invernal, até no Capitão América 2, é informado que o cara vem, é tido como uma lenda, né, que ele vem de operações de não sei quantos anos. Que ele é colocado em ação, resolve, faz a missão dele e é congelado depois. Volta e meia ele é reativado. Só que desde o Capitão América 2 dá a entender que ele parou, que ele tá recobrando a memória dele. Bom, é muita especulação, né, em cima da história, a gente não tem muita certeza do que realmente vai acontecer, mas o trailer, ele começa, parece que indica um país africano, né, então dá a entender que começa lá, e pode ser que seja um indício de um fracasso, né, dos Novos Vingadores em alguma missão, que vai pegar um pouco de carona no incidente de Stamford, né? Que seria o estopim, né, da tentativa de fazer o registro dos heróis, né? Já que vai causar um pouco de indignação esse desastre, né? Tem algumas similaridades, tem algumas diferenças, né? Mas o objetivo nosso principal aí era fazer um resumo, né, das HQs da Guerra Civil. Acho que ficou bem assim resumido, dá para entender bem pelo que nós fizemos e nós falamos aí. E se você concorda ou discorda, aproveita aí para deixar a sua mensagem. Você pode deixar diretamente no site, que é o www.rockside.com, ou você pode mandar também um e-mail direto pra gente, que é contato@rockside.com. É isso aí, galera. Vamos ver o que vai acontecer, se vocês concordam, que não, e aproveitem para deixar sua opinião